Olá, olá, mulherada. Estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM. Eu sou o Tuizinho, pra quem não me conhece. E como eu prometi, eu vou fazer um bloquinho agora sobre um showzão que eu fui assistir no Sesc Pompeia nesse último domingo, do Sanha Orquestra. Eu já tinha ouvido Sanha, mas eu nunca tinha prestado a devida atenção, assim. Ele já faleceu em, sei lá, em 91, faz muito tempo. Eu admito que eu me surpreendi bastante. São 13, 15 integrantes remanescentes que tocavam com ele nas antigas. E, bom, tem um panfletinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Fala um pouco sobre a Sanha Orquestra. Olha aqui. Sanha Orquestra. O conjunto mostra o trabalho ligado à herança de Herman Paul Blount, que abandonou seu nome de nascença para assumir a identidade de Sanha, o deus sol egípcio. Compositor, bandleader, pianista e poeta associado ao afrofuturismo e conhecido pelas suas complexas filosofias cósmicas, suas composições e performances cheias de teatralidade. No hibridismo entre tambores, africanidade, bebop, expressionismo livre swing, a orquestra, composta por 15 integrantes, recorre a composições que Sanha escreveu para big bands. E foi exatamente isso, a atmosfera do show foi praticamente isso. Eu vou agora... Eu levei o radinho, gravei o show inteiro lá. De repente eu posso escolher aqui duas músicas pra vocês ouvirem e sentirem um pouquinho do sabor de como foi isso. Se bem que é impossível transmitir como foi só estando lá mesmo. Mas foi lindo, foi catártico. Então fiquem com Sanha Orquestra. E daqui a pouco a gente volta com Lixeirinha Baby. Thank you. Legal, estamos de volta com o programa Lixeirinho. Eu sou o Tuizin. Espero que vocês tenham gostado do Sanha Orchestra. Para quem quiser saber mais, é Sun de Sol e Ha é R-A, duas palavras separadas. Só digitar lá no YouTube que vai ter. E a Orchestra é A-R-K Extra, tipo orquestra, mas com K e A no começo. É, e pra não sair desse clima livre, né? A gente podia ouvir agora, pra fechar o bloco, um disco que eu gosto muito, chamado Kaitsuhe no Yakudo, de Guernica. É um disco japonês de 82. E fica assim, o próximo bloco, eu gostaria de repetir o bloco da semana passada, porque algumas pessoas me falaram que não foi ao ar domingo, o terceiro bloco, e foi exatamente o bloco que eu anunciei os patrocinadores. Então eu vou repetir o bloco da semana passada, que eu entrevistei a banda Visitantes e a banda Tipo Whisk. Espero que dessa vez dê tempo de rolar o bloco, né? E aquela sessãozinha das músicas dos anos 20, 30, 40 e 50, eu fico devendo, fica pra semana que vem. Daí a gente retoma a tradição. Tá legal? Então vamos de Guernica e daqui a pouco a gente volta com Lixeirinha, querida. É bom porque não tem como piorar. Banの上へお少女たちが進む